Obrigado, tá bom. Alteração na sua saída, ok? Vou falar a saída da El, transição Coral. Da El Coral pro 5431. Né? 06, desce para 2010, o ajuste no 05, reporte localizador. Para o 1606, para 2015, reportar o localizador. Torre 520, complete a aproximação, torre 18, decimal meia dúzia. 18, meia dúzia, obrigada. Salvador Cordial, boa noite, TAM 3520. Boa noite, TAM 3520. Continua a aproximação, reporte Serra Vito 372 com trem baixo e travado. Afirmativo, reportará então, Timbra baixar travado, TAM 3572. Afirmo. Total 9908? A pampa, papel. Ok, total 9908, está autorizado nível 3620 para Guarulhos, fala Upper Whisk 58, prevista saída, gole, transição Gonça com curva à direita após a decolagem. Extensão no zero, frequência do controle Salvador é 199.35, seu transponder é o 5146, a cabeceira está deslocada em 90 metros, total 9908. Aqui autorizado 3620, Upper Whisk 58, Gole Gonza, decola da 10 com curva à direita, 6935 controle, 5146 transponder, cabeceira deslocada 90 metros, total 9908. Afirmo. Chamaremos para o posicionamento, total 9908. Alistado, a pista está livre, autorizado pouso, vento 1180 graus, 190 nós, 1015, 1095, cabeceira deslocada 90 metros. Repito, autorizado pouso. Obrigado, autorizado pouso, 3520. Salvador, 3178, tudo no 5, pushback acionamento. Autorizado no 5, pushback acionamento, comandante. Reporta o ataque 3178. Descanse aí. Localizador. Puxa acionamento. No pátio 3 está autorizado, puxa acionamento, total 9908. Aqui autorizado, puxa total 9908. São 3520, no solo de Salvador 240, bem-vindo a Salvador. Livre à direita, depois à direita de novo na Alfa, faça Alfa Índia, portão 02, ok? Muito boa noite, direita, direita de novo na Alfa, Alfa Índia para o 02, 3520. Afirmativo, mantendo esta sequência. Na sua escuta. Localizador Gorumé 06, visual com a pista. Gorumé 06, torre 18, decimal 6. 18,6, 606. 85 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Aracaju. Qual é a autonomia, comandante? 3 horas. Copiado, o TAN 3178, está autorizado o seu táxi, partindo do pátio principal, Juliette, Alfa, Charlie, até o ponto de espera da pista 10, TAN 3178. Juliette, Alfa, Charlie, da pista 3178. Torre Gol no 606. O Gol no 606, continue a aproximação, informa as condições do trem. Trem vai estar travado, avisão. Gente, o Gol no 606, autorizado, pouso, pista livre, o vento no 90 graus, 1 no nós, ajuste 1015, 10 no 5, a piscina deslocada 90 metros. Voo no 606. 606, Delta. A bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando o galeão. Poderia repetir, por favor? Ok, tá com 3 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando o galeão. É o total 9908. Copiado, total 9908. Muito obrigado pela sua colaboração. Tá livre o táxi, parte 3, Juliette, Alfa Charlie, até o ponto de espera da pista 90. Chegando lá, mantenha a guarda autorização número 2 para decolagem. Cabeceira deslocada a 90 metros. Total 9908. Sou 6, seu 3178, ponto espera, visual gramado e franco. Gente, mantém a posição, aguarde New Generation. No pulso. Do next, bota lá. Zerono no localizador. Essa é Zerono, complete aproximação, 2:18.6. 2:18, boa noite. 2:18.6, 7:01, boa noite. Boa noite, Web 6701, continua a aproximação, reporte a Vito 372 com trem baixo e travado. Vento no 80 graus, 12 nós, cada cheiro relocada, 90 metros, a vista é 1015. 7:07. A linha e mantém, então 3178, a linha e mantém. 3178 ali mantém, 990. Espera total 9908. É manter total 9908. Voo no 606, no solo de Salvador, agora aos 47. Livre a primeira direita, depois de novo a direita na Alfa, passa Alfa Juliette, portão 8. Direita, direita, Alfa Juliette, portão 8, 606. Portanto, 3178, informa o vento 190 graus, 119, ajuste 1015, autorizada a decolagem. Iniciar. Meu Vitor Atel, confirme a altitude que estão tendo. Copiado, informo que não recebo a indicação do modo Charlie. Ingresso corredor Caixa Pregos após o corredor Vera Cruz. Desça até o 1510, Romeu Hotel, Romeu Vitor Hotel, o ajuste no 05, reporte atingindo. Salvador, boa noite, está 3178, decolou na 64. Boa noite, 3178, sobe a 290, saída pública, vigilância. 17 Iranga, ingressar no corredor Interlagos, Vera Cruz, após, corrigindo, no corredor Vera Cruz após Interlagos. O Romeu Vitor Hotel prossegue direto com a proa da ilha de Vera Cruz. De Salvador ao 50. Livre a pista, na primeira à direita, depois ingresse na Alfa, também à direita, faça Alfa Juliette, portão 04, Web 6701, bem-vindo a Salvador. Direita, Alfa Juliette 04, obrigado. No 606, confirmando o portão 8, ok? Portão 8, 606. Portal 9908, decola de Salvador agora, chame o controle. 199 decimal 35, faça um bom voo, total 9908. A gente tem o seu horário de decolagem, agradece ao 9908. Muito obrigado, faça um bom voo. Boa noite, ao total 9908. Total 9908, vigilância, sobe ao nível 360, cede a gole. Hotel 360 na gole Bons, autoriza a gole da presente. Estimativo. Obrigado. Alfa, pushback, acionamento, 35431. Boa noite, controle de Salvador, no 1805, informação Bravo. Boa noite, Gol 1805, desça nível 050, chegada Mare, ajuste em Salvador no 015. 050 na Mare, no 015, 1805. Total 9908, Recife agora em 128.8, alterne 13325. 1288-3325. Relativo. Vitor Hotel, em forma altitude. Obrigado. Com 4 horas e 20, meia meia a bordo, alternando a Vitória. Gente, o 35431 está autorizado o TAC, parte principal, Juliette Alfa Charlie, até o ponto de espera da pista no 0, 35431. Juliette Alfa Charlie, até o ponto de espera no 0, 5431. Romeo Vento Hotel, reporte Parita ingressando no corredor Interlagos. Espera, dá 105431 da 30. Esse triplo 5431 está autorizado a alinhar e decolar para Confins. Vento no 70 graus, meia dúzia de nós, ajuste 190 no 5, triplo 5431. 431, obrigado.